Então, nosso tema dessa noite é conhecimento libertador. Então, muitas vezes a gente ouve falar em conhecimento, em conhecer, e às vezes até confunde um pouco o que é ter conhecimento. Tem três coisas distintas, né, que é educação, cultura e conhecimento. A educação, por definição, é o desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Então, é aquilo que a gente aprende, basicamente, na nossa casa, no nosso lar. Mas continua aprendendo no decorrer da vida. A cultura seria o conjunto de conhecimentos adquiridos. Então, todos nós, numa determinada idade, vamos para as escolas para que a gente possa adquirir cultura cada vez mais. E o conhecimento é a informação adquirida pelo estudo e pela experiência. Então, quando a gente fala de conhecimento, cada um tem o seu conhecimento através das suas buscas e através das suas experiências. E a nossa frase de hoje é conhecimento libertador. E a pergunta, por que o conhecimento é libertador? Por que que a gente fala isso? Por que que ter conhecimento liberta? Antigamente, e hoje ainda, quem tem o conhecimento tem o poder. Quem tem o conhecimento decide, opta, orienta e outras coisas que pode fazer através do conhecimento quando não bem canalizado. O conhecimento, ele descortina o véu que todos nós temos em maior ou menor espessura sobre os mistérios da vida, sobre os dogmas que nós não conhecemos, mas que simplesmente muitas vezes aceitamos, e sobre os conceitos que nós temos juntos de nós mesmos, conceitos, alguns deles adquiridos através do convívio dentro da nossa casa, outros adquiridos através das nossas experiências. E a gente diz que o conhecimento liberta, inclusive, desses conceitos, porque a gente tem cada vez mais, tendo mais material, mais informação, a gente pode questionar esses conceitos que nós temos como verdadeiros. Hoje em dia, a velocidade das informações, ela é muito rápida. Então, não é que as coisas mudem, mas a gente consegue ver, muitas vezes, uma amplitude maior de determinada coisa. Verdades que eram ontem, hoje, não é que deixam de ser, mas elas podem simplesmente ser ampliadas, ser aumentadas e serem traduzidas de uma forma diferente, através da vontade, da abertura que nós tenhamos nessas buscas, é que nós podemos, então, fazer essas avaliações. Falei de dogmas, de conceitos, e a gente pode incluir aí também as incertezas que nós temos sobre as coisas, os medos que nós temos. Então, quando nós desconhecemos alguma coisa, nós temos a tendência a temer essa coisa. Até mesmo a figura de Deus, ou o conceito de Deus que nós trazemos dentro de nós. Como nós, muitas vezes, não conhecemos, ou nos foi passado alguma ideia, muitas vezes errada, sobre isso, nós conhecemos Deus com um certo medo de fazer alguma coisa e sermos punidos através daquilo que nós fazemos. Então, nada mais do que o estudo e descobrir o que realmente é a divindade, o que realmente somos nós e o que realmente nós estamos fazendo aqui. Sobre esse mesmo conhecimento, a gente pode atribuir como talvez o primeiro passo o conhecimento sobre nós mesmos. Quem somos nós e o que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Somos bilhões de seres encarnados e não somos todos iguais em alguns aspectos. Temos particularidades diferentes porque temos experiências diferentes. Então, conhecer a mim mesmo, me dar esse tempo de olhar para dentro e verificar quais são as minhas dificuldades, quais são os meus talentos, quais são as minhas oportunidades que todo dia estão surgindo na minha vida. De que maneira que eu estou aproveitando essas oportunidades, estou me utilizando dessas oportunidades. O conhecimento sobre a morte. Tem pessoas que não podem nem ouvir falar no termo morte, ou até não pronunciam o termo morte, por medo, porque acreditam que talvez atraiam alguma coisa ruim. Mas nós sabemos que a única certeza que nós temos, desde que nós nascemos, é o desencarne. É que nós vamos ter um tempo X e depois nós partimos aqui. Então, entendendo esse mecanismo, o que, que é essa morte, que ela não é o fim, que ela é uma continuidade, que ela é uma nova etapa, quanto mais a gente entende isso, melhor a gente se prepara para a continuidade da vida. Menos sofrimento a gente teria dentro dessa vida, com as pessoas ao nosso redor que vão se indo, ou principalmente, né, na nossa partida, os nossos apegos. Nós temos que aprender o que realmente é importante. Então, estudar sobre isso é fundamental, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar. O conhecimento sobre as leis do universo aos quais nós estamos inseridos, como eu disse no começo, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Quem sou eu? Então, conhecendo o funcionamento desse universo, as leis divinas, eu passo a entender melhor, eu passo a me posicionar, eu tenho a oportunidade de direcionar a minha vida da maneira como eu quero, da maneira como eu acredito que seja mais proveitosa. E não simplesmente não acreditando em nada e deixando que ela vá andando, vá me levando para onde eu não sei. Então, termos sim as rédeas na nossa mão, pelo menos sobre a nossa vida. Não há mais tempo para a gente adiar algumas coisas. Nós temos que ter essa postura. E uma pergunta: por que nos tornarmos uma pessoa melhor? A gente até já falou sobre isso, mas nós estamos aqui hoje, inclusive, na tentativa de entendermos um pouco mais essas leis e com o objetivo de melhorarmos individualmente. Mas por que é que nós precisamos fazer isso? Não é porque alguém disse que nós temos que ser bons, que nós temos que fazer assim, assado. Nós temos é que formar esse conceito dentro de nós para que a gente realmente exerça essas atividades com confiança, com conhecimento, com consciência do que nós estamos fazendo. Porque somos nós, não são os outros. Então nós temos que compreender isso de uma forma profunda, mas a gente precisa dar o tempo e o estudo dessas questões. A informação que a gente tem todos os dias, através das mídias, através dos livros principalmente, muitas vezes nós lemos uma dezena de livros e achamos que aprendemos o conteúdo dele. Na verdade, a gente teve acesso àquele conteúdo, mas muitas vezes ele não penetra em nós. Porque nós precisamos começar uma mudança, uma maneira de receber aquilo e encaixar aquela verdade, se for, dentro de nós, para que a gente possa, através desse aprendizado, passar a compreender e aí então passar a praticar ele. A gente não consegue fazer verdadeiramente se a gente não tem ele internamente guardado. Eu até trouxe hoje uma pequena reportagem que saiu na Zero Hora de sábado, bem no início do ano, no Caderno Vida. E não é uma reportagem espírita, é uma reportagem do jornal de um médico. E o título é A Bengala Divina. Eu só sublinhei alguns pequenos trechos aqui para passar para vocês o que ele quer dizer com essa bengala divina. Ele diz que quanto mais conhecimento o indivíduo, mais conhecimento tem o indivíduo, menos propenso ele estará a crer em ajudas celestiais para que se impor no mundo dos que constroem a vida que mereceram pelo suor que derramaram. Ele continua: sem esperar que Deus lhe dê, como simples prova de afeto recíproco, o que não fez por merecer. Há sempre quem acredite em milagres, para os quais nunca é valorizada a importância de fazer, confiando sempre na suficiência de acreditar. O esforço para fazer a diferença na vida das pessoas eliminará o espaço para a inveja, para a picuinha, para o supérfluo, e estenderá então o tapete no caminho da entidade protetora que tanto chamam de Deus. Então, o que quer dizer com essa bengala divina? Quanto mais a gente busca esses conhecimentos, entender aquilo tudo que está ao nosso redor, menos a gente vai ficar acreditando que as coisas acontecem por milagre, ou como ele cita aqui, por troca de afeição entre Deus e nós. Porque ele gosta de nós, então as coisas vão acontecer. Eu acredito que eu vou ter uma vida boa, mas eu não faço nada para isso. Tudo se resume em trabalho, em busca. Anotei uma última frase aqui que diz, frase do Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, aqueles, como dizem até os ditados, né, aquele que levanta cedo para trabalhar, ele recebe tanto quanto o esforço dele. Agora, se a gente ficar no mesmo exemplo, deitado, esperando o dia passar, a gente também vai receber na mesma proporção. Temos que lembrar sempre o seguinte: tudo que nós fazemos é primeiramente para nós. Não estamos fazendo para ninguém, estamos fazendo para nós. Então, nós temos que arregaçar as mangas e persistir, vencer as nossas imperfeições, as nossas más tendências, aquilo que a gente percebe que muitas vezes nos anulam ou nos deixam parados.